O início de mais um Orelha Extra. Olá, bem-vindos a todos e convém sempre ter uma orelha a mais, ainda para mais que é uma zona extremamente erógena, apesar da música que por aqui passamos às vezes ser castradora da libido. Mas considerações eróticas à parte, vamos à música, que é o que interessa. É o excelente disco do quarteto saxofone, tuba e duas baterias, gente ligada à música jazz mais aventureira em Inglaterra, que fazem estes Sons of Kemet. O disco é muito recomendável, como dizíamos, chama-se Burn, e o tema The Godfather serve para abrir esta primeira hora de Orelha Extra. Estão dadas assim as boas-vindas. E agora, algo que se aproxima mais do nosso e possivelmente do vosso espírito natalício. A britânica Olivia Cheney. Thank you. o arranque da Orelha Extra de hoje com uma música dos Sons of Kemet que a nós nos parece algo klezmer e por isso mesmo hebraica, e logo depois aquele que julgamos ser o primeiro trabalho para a britânica Olivia Cheney, o EP em nome próprio. O tema foi The King's Horses e vamos continuar com um disco que já não ouvíamos há algum tempo e convém dizer que logo que há nascimento fica a morte no horizonte. Sarah Warden a dar a voz a este You Will Return, mas há por aqui outras colaborações, como as de Bryce Dessner, Nicole Mulley e Alan Paulette. É o disco de David Lang, excelente capa, vão ver à internet. Chama-se Death Speaks. Disorder, arrangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Provas mais do que dadas no excelente projeto Rhyme, Tom Alstead e Joe Andrews, de volta agora com este Moine, O EP chama-se precisamente assim e ficou aqui o tema inicial, Clancy. Esta é a primeira hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita e vamos voltar à música da América do Sul e não novamente à Abelardo Carbonó, mas sim à excelente compilação Peru Maravilhoso, Vintage Latin, Tropical and Cumbia. Martin Morales continua a divulgar a cultura do Peru em Londres, não só através da gastronomia, mas também na música. É o caso desta compilação Peru Maravilhoso, Vintage Latin Tropical and Cumbia. Ficamos com Lucho Neves e sua orquestra, Mambo de Machaguay, e depois Juaneco e seu combo, La Cumbia del Pacurro. E vamos continuar com música nova dos Fat Whites. Eu mesmo dizer, a Fat White Family. Cada vez melhor, a Fat White Family, agora em single split, juntamente com outros britânicos, os Taman Sheds. O tema chama-se Wet Hot Beef, as partes 1, 2 e 3, onde a parte 3 tem o subtítulo Now That I Am Taking Myself As An Artist, os Fat White Family, a série Irónicos, com a sua crescente popularidade lá por Inglaterra. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. Ian Austin, assinando mais um disco, como habitualmente, Moon Wiring Club, edição em CD e uma outra em cassete, A Fondness for Fancy Hats. Não poderia haver título mais britânico. Ficamos com dois temas, Console Yourself e Realm of Fancy. E também o regresso com um excelente disco para os norte-americanos Blind Shake, chama-se Key to a False Door. Vamos ouvir Garbage on Glue. Spreading the gospel around here. Um dos grandes regressos de 2013, Mel de Banana com o novo Fetch, ficamos com Candy Gun. Últimos minutos da primeira das duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita. Para o fim, Don Gibson, do CD bónus que acompanha a edição da Rough Trade do último álbum Me Moon. Vamos ficar com dois temas instrumentais e desconhecidos, por isso mesmo incluídos aqui neste CD bónus. Chamam-se Manila Karaoke e The Dripper, e possivelmente depois ainda um bocadinho para Daniel Beckman. Thank you.

Por uma hora de orelha extra, com a dupla italiana Stefania Pedretti e Bruno Dorella. São os Ovo, em novo disco, chama-se Abisso. O tema Harmonia Microcósmica. E também gravações resgatadas agora ao esquecimento e efetuadas em 1968 em Nova York por Robert Wyatt. O disco chama-se precisamente assim, 68. Vamos ficar com Chelsea. Well, if you could see. You keep playing, I keep playing with us. e pode-se dizer que talvez tenha começado por esta altura a carreira solo de Robert Wyatt, depois de Soft Machine, gravações agora recuperadas de 1968. O tema foi Chelsea, e podemos considerar esta segunda e última parte de Orelha Extra como uma hora mais vintage, por aqui nomes incontornáveis da música popular. Depois de Robert Wyatt, é a vez agora de Fear Girl Sharky e os seus incontornáveis The Undertones, compilação saída este ano, de título An Introduction to The Undertones. Vamos ficar com Family Entertainment e Hypnotized. É abanar agora a anca e o resto do corpo. give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Mhlaba sugezile ayaya ayaya thina lo mhlaba sugezile ayaya o thina lo mhlaba sugezile thina lo mhlaba sugezile thina lo mhlaba sugezile ayaya hay what it means that we have really cleaned, you know, this land. We've really washed it now. It is now clean. It is now something else. That's what it says. And of course, that's what we've been working for, you know, all through the years, through the struggle. Last night I dreamt we were starfalling. The moon was red as blood. Fleecy clouds moving by in the African skies. Reading the sky tells of bad winds show violence. I heard a people shouting far away for peace, singing revolutionary songs. Ba, ba, ibuye, Africa ya bantu ngobuthula, sicela ubudlelwano, ma Africa. Ma, ma, ibuye. Africa yabantu ngobuthula sicela ubudlelwano ma Africa uyabantu moya uvela kashani uyawuzumoya uvela kashani uya bandu moya, o vela kashani, uya uzu moya, o vela kashani. Ba, ba ibuye, I Afrika ya bantu mobutula, sikelu mudlelwani wa Afrika. Ba, ba ibuye, I Afrika ya bantu mobutula, sikelu mudlelwani wa Afrika. Poder da música aqui retratado em documentário na luta contra o apartheid, documentário esse de 2002, realização de Lee Urch, chama-se Amandla, A Revolution in Four Part Harmony, é a sua banda sonora que por aqui andamos a recuperar. Desta vez, Soweto Community Hall com Nkosi Sikelae, depois o grande vulto de música sul-africana Vusi Malacela, com dois temas, Tina Lombala Siugezi, ou qualquer coisa do género, e também Maya Buye. E terminamos com o SABC Choir com Tina Siswe. Esta é ainda a segunda e última parte de Orelha Extra. É um dos discos que marca o nosso 2013. Zo, chama-se Man-Made. superlativo Lorenzo Ferguson, que assina como Zó, aqui no seu último trabalho Man-Made. Vão ao nosso Facebook e vejam um concerto que por lá deixámos de Zó, esse concerto com a participação de Carmen Rogers. Ficamos com o tema We Are On The Move, com a presença de Eric Robertson. E continuamos ainda, ou vamos continuar ainda, por Detroit. E ainda há pouco falámos em Hora Vintage. Ah, this sounds like Johnny Hooker. Inesquecível banda de Mick Collins, os The Gorries, agora em gravações ao vivo através da editora Third Man de Jack White, chama-se The Sean Tapes, live in Detroit. O concerto aconteceu 27 de maio de 1988. Ouvimos o inesquecível tema de John Lee Hooker, Boogie Chillin'. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. And now? Fin dude. Y'all ready for this? Get it up. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. We'll cover your guard. Waiting room, stench the loo, smell nice. face faces the death with the tickets. 50 potential health problems cover the walls. I could have them all, who cares? Death rays burn the air conditioning and smash out the warnings that everyone needs to hear. This is the end of your cool black Monday, deadly six day, ray gun bad eight. I can't believe the rich still exist, let alone fucking rule the country, mate. Dog waste, car showrooms look fucking stupid. Shiny inventions, unobtainable for the real, obtainable for the tits. Big car, small life, that's just the way it is. Black Monday, Black Monday, Black Monday, Black Monday, Black Monday for the Tory. Well, gather your guards. The streets through the potholes and the last remaining internet cafes on the boulevards. We overturn world order, 10,000 strong. It's not enough anymore just to have a fucking sing-along. So I started hating the coppers, fucking showstoppers, low-flying helicopters, spoil season 5, nipped up, cheap Weetabix, tastes like crab sticks. Wake up, what's that cunt doing outside near my fucking car, look? Echo Beach, glitter, 80s, segregation, so shit, financial ladder, false tip party, black adder. What has it come to when only the monsters point the finger? I'm not a burger, I'm not a fucking zinger. Needles protect the neon logo from pigeon shit, and the blue sky's wasted. He's fucking sick of it. Black Monday, Black Monday, Black Monday, Black Monday, Black Monday for the Tory. Single para Sleaford Mods, chama-se Job Seeker. Ficamos com o tema Black Monday, single este saído através de belga Crack Records. E vamos voltar a, ou melhor, aos Overseas. Quarteto de Martin Bubba Cadane, Will Johnson e David Bazan. I want tema dos Overseas no álbum homónimo. o final da orelha extra de hoje com Cyan Nuggets and the Cosmos do álbum Born with the Call Grass Above My Head. Depois ainda os Fire do recente Without Noticing. Vamos ficar com Tonight, More, Much More. Tchau. We'll be right back.